A paz do Senhor, irmãos, irmãs, eu tenho certeza que hoje você já foi edificado, a maioria de vocês já foi edificado na sua igreja local, e que bom isso. Nós vamos nos somar, o que nós queremos agora é nos somar a esse momento que você viveu hoje, de edificação, retomando os princípios para a liderança, e vamos fazer mais uma série de 8 unidades que tratam sobre a questão do avivamento. Parabéns a todas as mamães, parabéns pelo Dia das Mães, que o Senhor Todo-Poderoso continue inspirando vocês e vocês continuem sendo uma bênção na vida dos filhos, da família, da igreja e da sociedade. Muito bem. Nós vamos então utilizar desta vez um outro material. O último que nós utilizamos foi do pastor Kenneth Hagin. E orando ao Senhor e observando a biblioteca, o Espírito me confirmou no coração o desejo de continuar falando sobre avivamento, porque nós vivemos um momento de grande crescimento numérico, em particular no Brasil, mas em outros momentos da história da Igreja, nesses 2000 anos, nós já vivemos momentos assim, onde nós temos muitas flores, mas pouco perfume. Ou seja, nós temos muitos irmãos, irmãs, mas carecemos, de experimentar o genuíno avivamento, como é o título de um livro também do Bispo Nelson, da Igreja Metodista. E nós vamos fazer em 8 unidades, aproveitando esse material que o pastor Silas Malafaia trabalha, o avivamento que precisamos hoje, editora Central Gospel. Bom, meus irmãos e irmãs, avivar é tornar algo ou alguém mais vivo, mais animado, mais desperto, mais ativo. Logo, avivamento, o ato ou o efeito de avivar, implica um novo ânimo, uma nova disposição, uma nova energia. Logo, uma nova força para as atividades fora do comum ou além da nossa capacidade atual. Em termos de apresentação, introdutoriamente, nós destacamos isso, o conceito de avivamento. Em termos espirituais, o avivamento implica um derramamento de poder do Espírito Santo sobre o cristão. Obediente, a fim de que esse se sinta alegre, forte, animado, capacitado a desempenhar bem a sua função no corpo de Cristo e a cumprir a missão que lhe foi designada, sendo tudo aquilo que Deus projetou para ele ser e um canal de bênçãos e motivação para outros. Aleluia, louvado seja Deus. Deixo com vocês nessa introdução o texto de Deuteronômio 4:29. Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Veja bem esse texto, irmão, irmã, líder. Esse material é especificamente para líderes. Claro que todos irmãos e irmãs podem ouvir, se alimentar e somar com o alimento que já tiveram nas suas igrejas. Mas estamos pensando especificamente em líderes. Buscarás ao Senhor. Então há uma condição. E buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás. Mas quando, pastor, eu vou buscar o Senhor, o meu Deus, e vou achá-lo, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, ou seja, de toda a tua verdade. Quando você estiver buscando o Senhor verdadeiramente, você buscará e encontrará o Senhor. Quando buscar de todo o seu coração, eu já disse a vocês, mas se alguém começa hoje a ouvir, eu quero dizer que quando nós falamos coração na Bíblia, nós estamos falando de centro da vida, o âmago da nossa vida, não é o órgão, coração que pulsa aí, não é esse órgão, como. Não é o rim, não é o fígado, não é um órgão. Está dizendo o centro da sua vida. Quando você buscar com o centro da tua vida, com toda a sua disposição, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua determinação, aí você o achará. E o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Aleluia. Líder. Sendo assim, a primeira unidade que nós apresentamos a vocês é a importância do avivamento. Porque é o avivamento que vai gerar despertamento, renovação, vigor, ânimo. São palavras que vêm à nossa mente quando nós pensamos em avivamento. Mas você pode ter uma pergunta: por que ou para que Deus precisa avivar-nos? E a resposta é a seguinte: há pelo menos três motivos. Em primeiro lugar, porque todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Esta é há 30 anos, 32 anos, né? Tenho 33 anos de ministério, então 33 mais 3 são 36, na verdade. Estou me atrapalhando aqui com a idade, irmãos. 36 anos que utilizo esse versículo como o primeiro passo para a unidade de discipulado, para formarmos líderes cristãos, para formarmos discípulos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Precisamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, para não sermos mais como meninos agitados de um lado para o outro, seduzidos por vento de doutrina ou por artimanhas que nos induzem ao erro. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Nós precisamos, em primeiro lugar, por que ser avivado? Para que ser avivado? Bom, há uma resposta óbvia, né? Se você não estiver vivo espiritualmente, você vai estar morto espiritualmente. Acontece na vida espiritual como acontece na vida biológica. Ou você está vivo ou está morto. Ou está para morrer, moribundo. Então, primeiro, porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E essa é uma etapa, é uma decisão que nós tomamos no, na primeira unidade de discipulado, que vai nos acompanhar por toda a vida, porque sempre precisaremos crescer para alcançar a estatura de varão perfeito, de varões perfeitos, varões, varoas, porque até na eternidade nós vamos continuar, eu já disse a vocês, conhecendo. Não imagine, por favor, rompa com essa ideia de ficar lá no céu, todo mundo batendo asinha e cantando canções ao Senhor. Ele não tem paciência para isso, não. Como o senhor afirma isso, pastor? Deus não tem paciência para isso, não. 6 dias ele trabalha. E nós vamos ter na eternidade a oportunidade de ver o trabalho do Senhor pelo universo. Será uma coisa absolutamente fantástica. Novos planetas, novas galáxias, novas dimensões de tempo, de espaço, nova criação de Deus. Será uma coisa estupenda. Nós vamos continuar crescendo. Ora, se vamos continuar crescendo na glória, é preciso que comecemos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus para alcançarmos essa estatura de varões perfeitos. Segundo, porque no meio da caminhada cristã, irmãos e irmãs, líderes, após lutas, problemas e adversidades, nós podemos ficar, eu até diria que nós ficamos cansados, e muitas vezes, muito cansados e até abatidos, dependendo do teu grau de entrega e comprometimento com o reino, você vai se cansar. Olhe para a história de todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia e você vai ver em muitas ocasiões que esses servos e servas estavam cansados, estavam abatidos. Então nós vamos precisar clamar a Deus, como fez o profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2, a fim de não começarmos a abrir mão de nossa fé em Cristo e não darmos lugar à nossa carne aqui, irmãos, é a nossa velha natureza que é contrária aos princípios do reino de Deus e que gosta desse mundo tenebroso. Mundo não é a sociedade em geral, mas mundo é o conjunto de valores que se opõe ao reino de Deus. Nós vamos acabar dando lugar à carne por causa do cansaço, aos padrões mundanos por causa da fadiga, por causa do abatimento, bem como poderemos muito bem ser postos diante das astutas ciladas do diabo. Então, primeiro, crescer na graça. Segundo, encontrar força para caminhar após lutas, problemas e adversidades. Terceiro, porque Jesus breve virá. Jesus está voltando. A qualquer momento, a trombeta soará e a igreja será arrebatada para encontrar-se com o Senhor. Quem estiver vivo será arrebatado. Primeiro os mortos ressuscitarão e serão elevados às alturas, e depois a igreja será arrebatada. E reinará com Cristo num período que nós chamamos de milênio. Você precisa estar pronto para isso, e não pode, ou pronto ou pronta, e não pode vacilar, porque se a sua lamparina não tiver azeite, você vai ficar. O noivo vai entrar com aquelas pessoas que estiverem preparadas e você vai ficar. Agora eu quero te alertar: o Espírito Santo vai junto com a igreja arrebatada. Ficar aqui será uma coisa terrível, porque não teremos mais o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. É um período basicamente mais direcionado às 12 tribos de Israel. O período do gentio já terá então se encerrado com esse arrebatamento, não que algum não possa ainda se converter, mas às vezes eu vejo em filminhos que falam sobre isso, um que se emociona e se converte. Querido, preste atenção, o Espírito Santo não estará mais aqui. Ele sobe com a igreja. Então é a hora de nós levarmos a sério a renovação espiritual. Líderes, nós precisamos de renovação espiritual. Essa é uma necessidade constante. Tratando disso, de renovação espiritual, nesse primeiro encontro, desde o Antigo Testamento, nós vemos Deus agindo na vida do seu povo e trazendo avivamento para libertar de cativeiros. O pastor aqui coloca quebrar cativeiros, pode ser também, mas eu prefiro libertar cativeiros, trazer cura, trazer restauração, trazer comunhão com ele, gerar comunhão com ele. E, sobretudo, irmãos e irmãs, uma garantia da salvação e um revestimento do poder. Então, nós precisamos do Espírito atuando em nós para que, cheios desse Espírito Santo, nós tenhamos poder e autoridade para romper os grilhões, para sermos de fato avivados, libertar as pessoas do cativeiro, curar os enfermos, restaurar as pessoas, restaurar famílias, restaurar cidades e mantermos comunhão uns com os outros. Primeiro, comunhão com Deus, depois comunhão entre nós cristãos e depois comunhão com aqueles que estão sendo abordados, evangelizados, para que eles possam ser salvos. E com relação à renovação espiritual, essa necessidade constante vai nos conduzir a uma garantia de salvação para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus e o aceita como Senhor e Salvador será um revestimento de poder. Muito bem, irmãos e irmãs, o maior avivamento da história aconteceu, é claro, na vinda de Jesus, na vida de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus. O pastor aqui coloca entre os capítulos 2 e 4 de Atos, porque está registrado o maior avivamento de todos os tempos. Sim, mas tome cuidado para não interpretar isso sem voltar para o cristocentrismo. O maior avivamento da história está na vida e no ministério de Jesus, aqui na história, o Jesus da história. Como nos ensina Paul Tillich. Barth também trabalhou isso, mesmo o Bultmann com uma posição diferenciada, para ele a necessidade de trabalhar existencialmente as questões e tirar os mitos dos relatos, características do século XIX e parte do século XX, mas o Jesus da história foi a maior manifestação de avivamento. Na plenitude dos tempos, aconteceu o maior avivamento que a história já conheceu e que vai conhecer até o final desses dias, e depois celebraremos isso por toda a eternidade. Ou seja, o derramar do Espírito Santo de Deus gerando Jesus no ventre de Maria, assim como hoje o Espírito Santo gera Jesus em você. Ricalabassuriano. O Espírito Santo gera Jesus em você. E depois ele faz Jesus crescer em você. E depois ele realiza, ele vai te conformando com a imagem e a semelhança de Jesus. Ele vai te transformando na imagem, na semelhança de Jesus, líder. E ele vai te dando um ministério semelhante ao ministério de Jesus de Nazaré. E você vai tomar a sua cruz, que é o seu ministério, e vai segui-lo. E vai tomar posse da morte com ele, quanto a morrer foi para os pecados, vai tomar posse de que seus pecados foram mortos, e vai tomar posse da ressurreição e da nova vida que lhe foi concedida através da ressurreição de Jesus. Esse é o maior avivamento. E por extensão desse avivamento, Jesus prometeu que ele não deixaria os discípulos mortos. Ele enviou o Espírito Santo. Depois da sua ressurreição, ele passou cerca de 40 dias com os discípulos e disse: Eu não vou deixar vocês sozinhos, não. E o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva e ela fez diferença. Em toda a sua geração, e em nome de Jesus, você, líder, vai fazer diferença na sua geração, mas você precisa buscar de todo o coração. Então, eu creio que não é necessário a leitura de todo o texto que cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E Jerusalém estavam habitando os judeus que vieram para a festa. Os religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, judeus também em sua maioria, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e essa multidão estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Quando de sua própria língua, eles eram judeus na maioria, em sua origem, mas moravam na dispersão, ou seja, estavam em outros países. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, para você saber, 9 da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, aleluia, será salvo. De sorte que, sendo Jesus exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Qual foi o resultado desse avivamento? Surge a pergunta. A comunhão, irmãos. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com aqueles que estavam sendo abordados para a sua evangelização. Unidade. Unidade na diversidade, diria nosso querido Bispo Nelson. Ousadia. Unção de ousadia, de conquista. Como foi na tomada da terra prometida, para anunciar o evangelho com graça, a graça preveniente, a graça justificadora, a graça salvadora, a graça santificadora, a graça glorificadora. Anunciar o evangelho com graça, com poder e muitos sinais. Que Deus estava no meio do seu povo, salvando e operando milagres. Os sinais são importantíssimos, irmãos, principalmente para aqueles que estão chegando, os que não creem ainda. Eu não ia ler, mas achei importante. Não vai fazer mal, não. Pelo contrário, sempre faz bem. E sabe qual foi o resultado desse avivamento? Avivamento que eu declaro e profetizo sobre as nossas vidas, avivamento que nós queremos para o Brasil e para as nações que nos ouvem e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, a igreja estava unida, perseverando. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, muitas maravilhas, líderes, e sinais se faziam pelos apóstolos. Deus quer fazer sinais por vocês também. Não precisa ter título de apóstolo, ele quer fazer sinais através da sua vida, da minha vida. Todos os que criam estavam juntos. Olha que maravilha! Todos os que criam estavam juntos, não havia barreiras denominacionais ou qualquer outro tipo de barreira e preconceito, eles estavam todos juntos e tinham tudo em comum, ao ponto, queridos, de venderem as suas propriedades para partilhar. Com a igreja, de modo que todos fossem sustentados e perseverando unânimes todos os dias. Ouça a igreja, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Pastor, mas a igreja cristã não tinha templo, só foi autorizada a ter templo a partir do século IV. É verdade, querido. Mas eles iam no templo judaico e eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. Ah, eu que saudade tenho e quero convocar os meus primeiro para que nós voltemos a estar todos os dias no templo. Ah, mas com a correria do dia a dia, você pensa que eles também não tinham correria? Você pensa que eles também não tinham dificuldades? Andavam muitas vezes a pé. Quase todos eles, principalmente os pobres. Mas eles iam no templo. E depois de ir ao templo, partindo o pão de casa em casa. Olha a comunhão, a coinonia. Comiam juntos, com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Nós precisamos cair na graça da nossa cidade. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então aqui está o segredo, porque nós somos uma igreja. Quando somos, perdão, está o segredo de quando somos uma igreja avivada e que dia a dia o Senhor acrescenta, e quando somos uma igreja insípida na cidade. Ninguém mais fica impressionado com música gospel. Acorda! Ninguém mais fica impressionado com sermão. Tem gente que pode falar muito melhor do que nós, que fala muito melhor do que nós. É só pegar grandes advogados aí e você vai ter pessoas assim, grandes preletores, grandes professores, grandes mestres e doutores em áreas diferentes. Eles vão falar melhor do que nós. Ninguém mais fica impressionado, não. Eles vão ficar impressionados é com todo dia estavam juntos. Perseveravam na doutrina, na palavra. Doutrina é palavra, hein? Doutrina não é preceito de uso e costume de igreja denominacional. Isso é uso e costume de cada denominação. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão. Eles querem ver um povo que anda unido, independente das denominações. No partir do pão, nas orações, eles querem ver um povo que tem temor de Deus, eles querem ver muitas maravilhas. Ah, então isso tem sentido? Claro que tem sentido. Eles querem ver sinais como Jesus operava, e eles querem ver que nós estamos juntos e temos tudo em comum, nós temos tudo em comum mesmo. Outro dia eu não tive R$ 10 para sair de uma cidade para outra, para pôr 1 litro de gasolina. E tenho feito toda a economia. Voltei às bases e às raízes de uma família que foi sempre econômica. Mas chega num limite em que você quer expandir a obra e não pode expandir. Irmãos e irmãs, eles estavam todos juntos e tinham tudo em comum e perseveravam unânimes todos os dias no templo e no partir do pão, de casa em casa, comiam juntos. Que alegria, coinonia, é comunhão, tá bem? A coinonia é a comunhão, comer junto, com alegria, singeleza de coração, pode ser a coisa mais simples, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam se salvar. Eu diria para vocês que em nenhum estado brasileiro, nenhuma cidade, nós estamos vendo exatamente os sinais deste avivamento aqui, o maior de todos, que começou com a vida de Jesus e se estendeu pelo Pentecostes com o Espírito Santo. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, olha só, com ousadia, não é com medinho, não. Não é com medo de endemoniado, de encapetado. Não é com medo de trabalhar na porta do meretrício, não, dos usuários de entorpecentes, não, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus, e era um só o coração, uma só alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma que possuía como coisa sua, como coisa própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com poder o testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos, que Deus os abençoe nesse primeiro encontro para líderes, que vai ser, do ponto de vista da compreensão teórica, mais simples. Do ponto de vista da aplicação prática na nossa vida, mais difícil. Porque isso exige de nós um comprometimento. Que Deus nos abençoe a ter um avivamento. Avivamento é fundamental para cada cristão e para cada família e para cada igreja. Querido líder, sem vida, sem comunhão, sem graça e sem poder, não há como ser uma testemunha de Cristo e levar os outros ao conhecimento da verdade. Não há. E eles vão te perguntar, como os gregos perguntavam na época do segundo século, até os romanos perguntaram para Jesus. Quando nós falarmos que Jesus é a verdade, eles vão perguntar o que é a verdade e o que você vai falar? Que o toque. Busquemos, pois, o avivamento espiritual para a glória de Deus. Na semana seguinte, nós vamos ver as condições para o avivamento genuíno. Recomendo, como todos os outros que fiz desde há 2 anos atrás, esse livro. Fácil de ler, difícil de aplicar, né? A menos que a gente se converta mesmo. Autor, Silas Malafaia. Não é um dos meus autores preferidos, mas está aí entre os 300, 400 que ajudaram a nos formar. Não está entre os 10, entre os 50, entre os 100, entre os 200, porque eu fui muito privilegiado, desde a família, desde a minha denominação primeira e agora também. Autores que escreveram no século XX, então é claro que aqueles que estiverem mais próximo desse pastor vão ser mais influenciados. Então não está na lista dos mais influenciadores da minha vida, mas quando eu li esse texto, eu falei: ah, esse é um texto claro, importante para os líderes. Pastor Silas Malafaia, O Avivamento que Precisamos Hoje, Editora Central Gospel. Também temos divergências do ponto de vista político-partidário e outras questões, o modo de abordar essas questões sociais. Vou ficar por aqui, porque o meu interesse é fazer com que você compre esse material, que você encontre em qualquer livraria evangélica, então não vou além disso. Mas, mesmo não sendo, para mim, um dos 200, 300, é alguém que me tocou em muitas vezes. Nós temos que estar abertos a isso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, líderes, para que nós possamos viver esse avivamento que nós precisamos hoje. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder desse avivamento que precisamos hoje, seja sobre nós e todo o povo de Deus, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.